Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Já tô de volta. É o Central do Sertanejo que tá chegando no seu rádio. Que beleza. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Excelente quinta-feira. Quinta-feira pré-fim de semana. Aqui na sua rádio preferida. Quinta-feira, dia 12 de dezembro do ano de 2013. Faltando apenas 13 dias para o Natal. Que maravilha. Como é que estão aí os preparativos para o Natal? Tá aí já organizando com a família, com os amigos? O que é que vai ser feito, né? Geralmente as pessoas passam aí a ceia de Natal com a família, depois vão para uma outra festa, né? Com os amigos do trabalho, e é show de bola, né? E o Natal tá chegando, e é claro que o Central do Sertanejo com seu amigo Silvio Ferraz, muito prazer, né? Obrigado aí mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Tô trazendo para você músicas natalinas, né? De vez em quando aí na programação do Central do Sertanejo, a gente toca aí os grandes sucessos dos nossos amigos do mundo sertanejo que regravaram sucessos natalinos. É o caso do Fernando em Sorocaba, que vai abrir nossa quinta-feira, 12 de dezembro, com Natal Branco. Excelente quinta! A neve cai, sinos festejam a noite de Natal, e os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical, o Natal é sempre oração, oração de paz universal. Sinos festejam a noite de Natal, os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical, o Natal é sempre oração, oração de paz universal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. E aí, vai colar, já colou, chega pra cá, estecada. É isso aí, a gente quer uma garota, a gente conta uma história. E vai que cola, vai que cola. Faz um monte de promessas que ame até chora. Vai que cola. Eu peço um beijinho na boca e bato pra cima na hora. Vai que cola, vai que cola, vai que cola. Digo que sou milionário, que sou jogador de bola. Vai que cola, Mr. Cobra. Soltinha, a gente desenrola. É só da confiança que o couro come agora. Só tô ideia reta, não jogo conversa fora. E se marcar pro negão, quase não demorou. Tô querendo você e tô querendo agora. Comigo é assim, a noite inteira rala e rola. Sou o que você quer. Esse é o Mr. Catra! Show de bola esse sucesso em Jackson e Matheus. E Mr. Catra, vai que cola! Aqui na programação do Central do Sertanejo. Show de bola em quinta-feira, 12 de dezembro, pré-fim de semana. Tá chegando informações oficiais. Olha, saiu o Top 10 Sertanejo de novembro com os números oficiais e as músicas mais executadas. Na décima posição, ficou por conta aí do César Menotti, Fabiano, Não Era Eu, Léo Magalhães, Alô, na nona posição. O Cowboy Vai Te Pegar, Rio Negro e Solimões, na oitava. Na sétima, Perdeu, com Mato Grosso e Matias. Na sexta, Jogado na Rua, Guilherme Santiago. Quinta posição, Você Me Vira a Cabeça, Bruno e Marrone. Quarta posição, Fui Fiel, Gustavo Lima. Na terceira, tem Casamento do João, com Munhoz e Mariano. Segunda posição, Cafajeste, Taeme, Thiago e Gaveta. Fernando Sorocaba, primeira posição no Top 10 Sertanejo Oficial. Que maravilha, hein? Que beleza, só grande sucesso. E todos esses sucessos você ouve aqui no Central do Sertanejo, com certeza. Quinta-feira maravilhosa, por falar em sucesso, né? Essa dupla Rio Negro e Solimões, esses dois rios, né? Que são o maior sucesso no Brasil, Rio Negro e o Solimões, com o Cowboy Vai Te Pegar. O

apenas um olhar. Eu sinto a melodia no seu caminhar. Vou encontrando a rima, as notas me vêm no seu abraçar. Yeah. O seu beijo doce a letra se faz. Agora o resto não importa mais. É que o nosso amor canção que fica atrás. É que o nosso amor canção perfeita atrás. Humberto e Ronaldo, Canção Perfeita. Diego e Ramon, participação de Cristiano Araújo, Eu e Você. E também Munhoz e Mariano, Casamento do João. É, essa foi a nossa terceira sequência que vai ficando por aqui, né? Tá vindo aí a quarta sequência, a quarta e última desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. Olha, eu peço a você que continue nessa emissora charmosa, nessa emissora 100% de audiência. Olha, na sequência tem muito mais música pra você, tem recordação de Marlon e Maicon. Não sai daí, já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tô de volta aqui na sua rádio preferida com a nossa última sequência desta quinta-feira do Central do Sertanejo. Como é que tá essa quinta-feira? Tá tudo beleza? Tudo em cima, tudo na paz? Espero que sim. Olha, o que tá pra cima demais é o novo CD da dupla Marlon e Maicon. É isso aí, vem novidades. Você que é fã, vocês aí que são fãs do Marlon e Maicon, Marlon e Maicon anuncia o novo CD para os seus fãs. A dupla Marlon e Mike, sucesso em 2011, com a música Por Te Amar Assim, está voltando com tudo e se prepara para lançar o seu novo trabalho intitulado Pra Cima. A música escolhida para ser o carro-chefe do CD foi a música Guerreiro. Ainda farão parte as canções Bem Dormida e Mano do Céu, todas as batidas diferentes e agitadas que prometem ficar na cabeça da galera. O novo CD é voltado para o público das baladas e por esse motivo foi intitulado Pra Cima. Porém, a dupla não perderá suas origens românticas, comentou Marlon, da dupla Marlon e Maicon. A previsão de lançamento do novo trabalho é para o primeiro semestre de 2014. Além disso, em dezembro, ainda esse mês, eles iniciam uma nova turnê que passará por 5 regiões do Brasil. Agora no Central do Sertanejo, na sua quinta-feira, nossa última sequência, né? O que é bom dura pouco demais, né? Que é isso, gente? Vamos recordar Por Te Amar Assim, Marlon e Maicon. Você ficou em mim, dentro de minha alma, feito uma tempestade que nunca se acalma. Amor que me pegou de um jeito inesperado. Teu nome é um grito preso na garganta, te vendo acompanhada parecendo santa, e eu querendo ser quem está do seu lado. Será? Do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a tua boca sem poder beijá-la, desejo a tua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Vou te amar assim, vou te amar assim, vou te amar. Assim vou caminhando numa corda bamba, e sigo as tuas marcas feito tua sombra, preso nesse amor que eu quero noite e dia. O tempo vai passando como um vento forte, e eu aqui largado a minha própria sorte, com

você. Eu tô negando até você. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ah, deixa comigo. Beijar na boca pode, fazer gostoso pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente pode, fazer surpresa pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ah, deixa comigo. Beijar na boca pode, fazer gostoso pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Na presente pode, fazer surpresa pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu te decido, meu amor. É, turbinada. Pode. E beijar no banheiro? Pode. E namorar com você? Não pode, não pode, não pode. Fazer loucura? Pode. E dar um perdido? Isso pode. Postar foto na internet? Não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu te decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, tá, meu certo. Amor. Pode ou não pode, Zé Ricardo e Thiago aqui na sua rádio preferida. Também passou César Menotti e Fabiano, Não Era Eu. Recordação com Marlon e Michael, Por Te Amar Assim. Essa dupla que tá vindo aí com novidades, com o disco Pra Cima. Só grandes sucessos pras baladas, né? Com batidão sertanejo, show de bola. Marlon e Michael aí dando uma mudada no estilo, né, galera? O nosso programa Central do Sertanejo mesmo vai ficando por aqui, que peneira, não precisa chorar. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta aqui na sua emissora favorita, trazendo o melhor do sertanejo com o Central do Sertanejo. E amanhã, especial, né? Sexta-feira! Sexta-feira, finalzão de semana, aí o pessoal gosta, né? Aí o pessoal brinca de montão. Olha, é sexta-feira, amanhã tem também pra você as três mais tocadas na semana. Olha, passou nessa semana aí muitos lançamentos, né? E olha só, elas foram bem tocadas e amanhã estão de volta no nosso quarto bloco. As mais tocadas da semana, você não pode perder, tá bom? São as quatro mais tocadas no quarto bloco, você vai gostar. Eu convido você para ouvir o nosso Central do Sertanejo todinho, que amanhã eu tenho certeza que você vai gostar, que tem muita novidade, tem muita música boa e também tem recordação. Galera, um grande abraço, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Grande beijo para todo mundo. Até amanhã, sexta-feira. Valeu! A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo.